Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 20 de março, em segunda discussão, o projeto de lei 235-A de 2011, de autoria da deputada Janira Rocha, do PSOL, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais e dos postos de saúde da rede pública de manter cadeira de asseio em suas enfermarias. O projeto propõe que hospitais e postos de saúde disponibilizem, no mínimo, uma cadeira de asseio dentro de cada uma de suas enfermarias. Muitas vezes a falta de asepsia leva com que existam infecções hospitalares, leva ao comprometimento das funções motoras de pacientes. Então, assim, a existência das cadeiras higiênicas, a existência da possibilidade motora para o paciente, ela é muito importante. Então, é uma questão, é uma cadeira, mas ela faz parte de um debate da estrutura dentro das unidades de saúde para poder atender bem a população. O projeto vai para o governador Sérgio Cabral, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem Ronaldo Ribeiro.